Paulo Figueiredo, acabou o campeonato, mas não acabou como as pessoas pensam, porque agora há muito trabalho para fazer, a preparar outras coisas. Mas é a altura de fazer balanços. Nós, ao longo da época, fomos acompanhando as facilidades, as dificuldades, enfim, o Sampaio de Basket, as fases melhores, as menos boas, mas, de qualquer modo, o objetivo foi alcançado, foi a manutenção. Ainda por cima, fora, teve outro paladar. Qual é o balanço que o Cláudio Figueiredo agora calmamente e passado uma semana faz numa época e num ano que também teve que ser na última jornada praticamente garantida a manutenção no campeonato? Boa tarde, Albino, e a todos os ouvintes da Rádio Bonovo. Em primeiro lugar, quero agradecer também o convite que foi feito para falarmos um bocadinho sobre esta época que findou. E também agradecer o vosso trabalho e que mantém as pessoas informadas de que gostam de basquete com o vosso site e na rádio também sempre a disponibilizarem os resultados e contextos muito engraçados. Eu, por vezes, quando o Albino faz aquele texto, o resumo dos jogos, pronto, acho que é muito bom e é bom olharmos também para as modalidades que não são tão fortes como o futebol e é bom haver pela parte da Rádio Bonova esse trabalho. Sim, em termos de balanço, pronto, já passou uma semana, já deu para fazer alguma análise, ainda não fiz a análise da época toda como eu gosto de fazer e costumo fazer nas anteriores, ver o que é que correu bem, o que correu menos bem. Foi uma época extremamente difícil, como foram as épocas anteriores. Provavelmente eu tive este discurso no ano passado. Continuamos com ter muitas dificuldades em vários fatores, mas, por exemplo, garantir, levar mais uma vez a decisão para a última jornada, ainda por cima fora, contra uma equipa que também tinha que ganhar, ou então também esperar por resultados terceiros, e não foi fácil. No ano passado aconteceu, na época passada aconteceu-nos isto, mas foi a jogar em casa e para garantir a manutenção e fugir ao play-out, mas pronto, ainda havia a possibilidade do play-out, este ano não haveria. No caso de nós, se tivéssemos perdido o jogo e o Elétrico tivesse ganho ao Barreirense, nós tínhamos descido automaticamente. Pronto, trabalhar sobre esta pressão, trabalhar sobre fatores que ao longo deste último mês nos dificultaram alguma qualidade no nosso trabalho, que foram, por exemplo, as lesões, jogadores a jogarem na última jornada a virem de lesões e outros a jogarem muito condicionados. Mas eu, aquilo que eu preparei para essa última semana depois da vitória de Cubelenses, que nos deu pelo menos a possibilidade de nós, na última jornada, só dependemos de nós e não temos que estar a aguardar, ganhar, temos a obrigação de ganhar e guardar pelo resultado de outra equipa. Não mudámos nada em termos de treino, não mudámos nada em termos de preparação, porque achava que isso poderia os jogadores ficarem mais nervosos, mais pressionados. Então fizemos, a planificação foi feita da mesma forma. Trabalhámos, se calhar, com um bocadinho menos de intensidade na última semana, porque havia jogadores, como eu disse anteriormente, a virem de lesões, e jogadores, inclusive lesionados, que não tiveram a treinar e só estariam aptos para o jogo, ou pelo menos iriam tentar ir a jogo. Então tentámos fazer uns treinos mais táticos, mais específicos. Analisámos muito bem o adversário, acho que fizemos um bom trabalho de scouting e sabíamos o que é que eles iriam fazer no ataque, o que é que iriam fazer na defesa. E depois, como eu também disse, e alguns jogadores comentaram isso comigo, e há pessoas que dizem que viram o jogo e que me acharam muito tranquilo. Eu estive muito tranquilo, achei que estava consegui transmitir essa tranquilidade para a equipa, que era o mais importante, porque no momento da decisão o jogador tinha que estar tranquilo. E se o jogador não estivesse tranquilo e que houvesse aquela pressão, a mão a tremer no lançamento, como eu costumo dizer, poderia nos dificultar. Depois, durante o jogo, a primeira parte foi bastante equilibrada. Nós fomos para o intervalo, tivemos a perder a meio do segundo período por 8-9 pontos, conseguimos dar a volta e chegar ao intervalo a perder por 3 pontos, e o discurso no intervalo foi, acima de tudo, tranquilizar os jogadores, a dizer que estávamos bem e que íamos fazer uma segunda parte bastante melhor, com algumas coisinhas que tínhamos que melhorar e corrigimos, E quando chegou ali a meio do terceiro período, voltámos a fazer, já contra o Belenenses tínhamos feito um terceiro período muito bom, e ali voltámos a fazer, a sofrer poucos pontos, 13 pontos e a marcar 27 pontos, e quando conseguimos ali aquela vantagem, eu senti que a equipa estava tranquila, estávamos a controlar o jogo, e pronto, e até acabámos por dilatar a vantagem, tivemos a 20 pontos, entre os 15 e 20 pontos, e conseguimos fazer uma segunda parte muito boa, e provavelmente os dois últimos jogos da época, se tivéssemos conseguido manter esse nível durante a primeira fase, poderia se calhar o desfecho ser outro. Olha, é uma fase do campeonato que é diferente. É a primeira fase em que se não consegue ficar logo nos locais que mais ou menos que dão alguma tranquilidade. Depois há esta fase em que se está sob brasas para tentar a manutenção. Nesta mudança da primeira para a segunda fase, notou que o São Pedro teria algumas dificuldades ou acreditou sempre que não, e pelos clubes e pelas equipas que conhecia, que de facto teria algo de mais-valia para a manutenção não chegar até a última jornada. Há essa diferença entre a primeira para a segunda fase, o Cláudio percebeu, só aí notou que não, que havia, que conseguia, não era por aí. Em relação a em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, Albino, eu acho, e vou falando isto com alguns colegas treinadores, o formato, este formato que a Proliga tem neste momento, penso que não é o ideal. E não nos conseguimos, porque a Proliga é a segunda divisão nacional e acho que deve-se cada vez mais aproximar à primeira liga. Em primeiro lugar, e o campeonato, o formato era este, eram 16 equipas, só uma série, e jogavam todos contra todos, playoffs, playouts, pronto, e quando foi o ano da pandemia e quando regressou a competição, eles acharam, para não haver tantos contactos, como havia estas restrições todas no ano a seguir, então dividiram por Zona Norte e Zona Sul. Até aí eu até concordo a ver essa divisão. Depois, o que eu penso que não é o indicado é os quatro primeiros da Zona Norte e os quatro primeiros da Zona Sul garantem logo, automaticamente, a manutenção na Proliga, que era o que nós pretendíamos no início da época. O nosso principal objetivo foi, desde o início, a manutenção. Agora, claro, garantir a manutenção nos quatro primeiros lugares deixa-nos logo muito mais tranquilos para a segunda fase e com outro possível, alcançar outro objetivo, ou pelo menos tentar chegar um bocadinho mais longe. Garantir a manutenção na última jornada, ou ficando nos quatro últimos, como aconteceu agora esta época e a época passada, claro, é aquilo que o Albin diz, o jogar sobre brasa, sobre mais pressão, porque cada vitória, nós começámos esta segunda fase na Luz, em que fazemos um jogo muito, muito bom e perdemos no prolongamento, porque começámos já aí com alguns problemas de lesões em jogadores que nos fizeram falta, os seus problemas de faltas, o cansaço e claro, no prolongamento o Benfica foi mais forte e ganhou e mereceu ganhar no prolongamento. Se calhar durante os 40 minutos nós poderíamos ter resolvido o jogo e não ir a prolongamento. Mas isto para dizer o quê? Uma derrota ali e a vitória de um concorrente direto muda logo tudo, numa jornada para a outra muda tudo. Agora, por exemplo, este formato, nós sabíamos que nesta segunda fase iria-se manter a classificação. As quatro equipas da Zona Norte estavam num grupo de classificação, da tabela classificativa, e as do Sul noutra classificação. Mas iríamos jogar só contra as equipas do Sul. Não íamos voltar, neste caso nós estávamos inseridos no Grupo Norte, só iríamos jogar contra as equipas do Sul. As vitórias e as derrotas iriam contar para a classificação do Norte. Então isto é um bocado. Nós temos que fazer os nossos jogos e ganhar e esperar que as equipas do Norte todas percam, porque é o que nos interessa neste caso. E os pontos que vão para esta segunda fase, para esta classificação, são os pontos que nós tivemos, ou neste caso derrotas e vitórias, contra as equipas que jogámos na primeira fase do Norte. Neste caso era contra a Académica, Maia e Elétrico. Pronto, nós conseguimos ganhar os dois jogos ao Elétrico, levávamos logo duas vitórias para a segunda fase, ganhámos ao Maia em casa mais uma vitória e perdemos os dois jogos com a Académica e perdemos na Maia também. Com uma coisa que nós depois é importante na primeira fase. Quando chega ali uma altura da primeira fase em que dizemos assim, já não conseguimos chegar aos quatro primeiros, já vamos começar a ter que olhar para os quatro últimos, então depois é o sexto avaraz que é muito importante. E eu lembro que nós ganhámos aqui ao Maia por 18 e perdemos na Maia por 12, que para nós, em caso de igualdade, já iríamos ter o sexto avarás, que era importante. Depois, é esta situação de deste formato, não, acho que, na minha opinião, ou a classificação é geral, porque não quer dizer que o último do Norte seja inferior ao primeiro do Sul, não é? E agora, e também respondendo à pergunta que o Albino me fez, o que é que eu achei, e comecei, eu cheguei a uma altura da época, da primeira fase, em que eu comecei a olhar muito para os jogos das equipas do Sul e a ver quais poderiam ser os nossos adversários, não é? Apesar de haver ali uma indefinição no quinto e no sexto lugar, ainda poderia decidir alguma coisa na última jornada, mas pronto, o Benfica sub-23 automaticamente estava no grupo de baixo e o Ginásio Olhanense, eu comecei a olhar um bocadinho mais para eles. O que é que eu achei, ou qual é a diferença que eu via nas equipas do Norte e nas equipas que nós iríamos defrontar do Sul? Equipas menos agressivas defensivamente, e acho que isso dá para ver, né, nos resultados que houve nesta segunda fase, inclusive os nossos resultados. Nós já na primeira fase éramos uma equipa que marcávamos muitos pontos, mas também sofríamos muitos pontos, mas deu para ver agora nesta segunda fase que os resultados foram sempre muito altos, e achava que defensivamente as equipas não eram tão agressivas. Depois, o que eu achava, taticamente eram equipas mais completas, com jogadores com mais basquete, com mais experiência. Nós apanhámos, por exemplo, vou dar este exemplo do Barreirense, o Mike Adonis, que tinha jogado na época anterior no Sporting Clube Portugal e duas épocas antes no Benfica, não é? Estamos aqui a falar um jogador norte-americano com 36 anos, mas com uma qualidade e com uma experiência incrível. Depois, muitos jogadores portugueses em que já jogaram no topo, jogadores internacionais, mas que já estavam numa fase em que o basquete já não era uma primeira opção, e a jogarem nessas equipas do Sul. Por isso achava que havia mais basquete, mais tático, havia mais qualidade, mas menos agressividade. E isso, pronto, a experiência também me traz isso, e em anos anteriores também sempre achei que as equipas do Norte são mais agressivas, mais intensas, e as do Sul são um bocadinho mais, com maior qualidade tática. E aquilo que eu comecei a trabalhar e começámos a preparar é, em termos defensivos, sermos um bocadinho mais agressivos, que por vezes não deu para o fazer pela o plantel ser um bocadinho curto, e depois com uma ou duas lesões, então muito, muito mais difícil era trabalharmos isso no treino e conseguimos levar isso para o jogo. Pronto, e eu sabia que nós tínhamos jogadores que, em termos ofensivos, de muita qualidade, e então continuar a ser uma equipa que marcasse muitos pontos e tentar defender um bocadinho melhor. Mas claro, foi uma segunda fase dura devido aos problemas que tivemos em termos de lesões, e pronto, e como já referimos anteriormente, ter que levar a decisão para a última jornada, mais difícil se torna. Tem outro sabor, teve outro paladar. Cláudio, estas equipes, e o Sampaense em certo senso, as equipes do interior temos sempre mais dificuldade em constituir plantel, em manter plantel, em contratar. E este ano, certamente não foi exceção, até porque também houve a contratação de americanos, mas também um plantel que sofreu algumas alterações, ou um plantel que também sofreu algumas lesões. Como é que se consegue ajustar, ter a sorte de escolher um ou dois estrangeiros americanos bons, que têm resultado, não é? Que às vezes podem ser um flop, e conseguir constituir à volta deles o resto do plantel que possa ser uma mais-valia, tendo sempre em conta aquilo que aconteceu. Em alguns jogos aqui, conversa, falávamos que havia jogadores lesionados, estavam no máximo, estavam todos esticadinhos, não dava para dar mais. Como é que se consegue gerir isso numa fase tão importante que é preciso ganhar para se ter a manutenção? Não é fácil, mas pronto, os anos de experiência também vão... Nós temos de estar preparados para tudo. Nós quando no início da época começamos, na época não, eu costumo dizer, as épocas praticamente não acabam, porque quando acaba uma época já se começa a olhar pronto, e a pensar um bocadinho naquilo que possa ser o futuro. Mas este ano uma das coisas que eu tinha solicitado à minha direção era ter um plantel mais, com mais profundidade. Pronto, ter, se calhar, em anos anteriores íamos, era o 5 inicial, ou supostamente o 5 mais forte, e tínhamos um, dois jogadores, e este ano ter ali mais um, dois jogadores e tentar chegar ali ao 8º e 9º jogador. Pronto, conseguimos. Antes de falar nos jogadores estrangeiros, a minha prioridade foi os jogadores portugueses, tentar jogadores que já tivessem alguma experiência de Proliga, pelo menos de um ano ou dois, porque aqueles jogadores de muita experiência de Liga e depois Proliga é difícil trazer para o Sampaense Basket, porque primeiro o bom jogador está a jogar na Primeira Liga, que seja profissional, e aquele jogador que é muito bom numa Proliga já, e que já é jogadores internacionais, jogadores que já jogaram na Liga, que começam a olhar para o basquete como uma segunda opção e têm os seus trabalhos e estão mais, a residência deles é nos grandes centros e é mais difícil trazer para cá. Mas então este ano o meu trabalho foi, eu também tive a oportunidade no verão passado estar numa Summer League, onde ia trabalhar com muitos jogadores estrangeiros e também portugueses, nacionais, e tentar ver ali em 10 dias como é que eles reagiam ao treino, o próprio campeonato da Summers League, o insucesso, o sucesso, o comportamento deles fora do campo, que é muito importante. Pronto, e alguns jogadores que foram contratados para o Sampaense Basket estavam nessa Summers League e até tinham já experiência de Pro Liga e foi os jogadores que eu achava que poderiam ser os jogadores indicados. Pronto, depois então olhámos para os jogadores estrangeiros. E onde eu acho que normalmente é muito raro, eu nem sei se me lembro de algum ano em que nunca se fez um ajuste de jogador, por exemplo, estrangeiro, um ou dois jogadores estrangeiros, ou por parte de decisão minha como treinador não ser bem o que a equipa estava a precisar, ou então às vezes por decisão do jogador não se adaptar a esta realidade, não é? Ou ter uma proposta melhor em dezembro e ter essa cláusula de poder sair. Por incrível, pronto, o ajuste que foi feito, tivemos que fazer um ajuste logo no início da época num jogador estrangeiro, em que teve nessa Summer League, em que eu tive a possibilidade de trabalhar com ele, mas que achei, num passado de um mês e 6 semanas de pré-época, que não era bem o jogador que precisávamos, e acabámos por trocar pelo Trey Bauman, que era um jogador com muita experiência e já com outra idade, e que acabou a época muito, muito bem, porque acho que era um jogador de uma qualidade incrível, mas que não se adaptou, demorou algum tempo a adaptar-se a esta... Eu acho que ele vinha a pensar noutra coisa e isto foi aqui um impacto para ele, e a certa altura tive que ter uma conversa com ele e ele mudou muito e ajudou muito a equipa, e acho que era um jogador incrível. Depois tivemos que mudar também em dezembro o jogador norte-americano interior, que tínhamos o Lemmy Howard, que não era bem um jogador jogar muito de costas para o cesto, e nós precisávamos ali de uma referência interior, porque tínhamos perdido também em dezembro o Filipe Cruz, que teve uma proposta de ir para o Sangalhos para a Liga e quis ter essa oportunidade de Liga, e nós também não lhe quisemos fechar as portas e deixámo-lo sair sem problema nenhum. E pronto, e então estes ajustes têm que ser feitos. Depois temos de estar sempre preparados para as lesões, para os castigos. Felizmente, em termos de castigos, este ano foi uma época em que não houve qualquer castigo, não houve jogadores suspensos. Mas pronto, e depois aquilo, quando chegamos à fase de decisão, é tentamos preparar durante a época o trabalho que é feito, a preparação que é feita, em que os jogadores cheguem a um determinado momento da época em que começa a haver algum desgaste, porque depois é assim, um plantel com 12 jogadores ao mesmo nível consegue-se fazer uma rotação muito maior, e quando chegar ao último mês, aos últimos 2 meses da época, a equipa está mais fresca. Quando o plantel é curto, claro, começa a haver o desgaste de problemas musculares, alguns problemas físicos, em que poderá-nos aqui dificultar os objetivos que nos propusemos. Agora, isto não é fácil e não é só no basquete, e eu vou falando com treinadores de outras modalidades. É muito complicado convencer jogadores para virem para o interior do país, e jogadores com alguma qualidade. E este ano, por incrível que pareça, e também vou deixar essa nota, eu não sei, não vou para já falar da próxima época, mas se pudesse contratar já 3 jogadores, que eram os três norte-americanos, eram os 3 jogadores estrangeiros norte-americanos, eu, pela qualidade deles como pessoa, com pessoas e como com os jogadores, eu assinava já com eles para a próxima época. Em relação aos jogadores portugueses, alguns jogadores portugueses, eu vinha, tinha uma expectativa muito grande de alguns jogadores que não penso que não estiveram ao nível que acho que poderiam estar. Agora, os fatores, podem ser vários fatores, não só ter adaptado aos meus métodos de trabalho, não se terem adaptado à realidade do Sampaense Basca, de Oliveira do Hospital, mas pronto, penso que, eu acho que no início da época, e provavelmente nós tivemos essa conversa em que eu coloquei a fasquia não muito alta, mas era garantir a manutenção nos quatro primeiros lugares e depois então sonhar com algo mais, tendo um plantel um bocadinho mais profundo, e pronto, as coisas não correram tão bem, devido a vários aspectos, lesões, o frio também não é fácil no inverno, eu vejo que a equipa desce ali um bocadinho, mas pronto, faz parte, um treinador já, quando eu era mais novo, e um treinador com quem eu trabalhei, e me dizia, e os problemas vão surgir sempre, nós temos é que ter capacidades para os resolver, pronto, e vamos conseguindo resolver aos poucos, com alguma dificuldade, outros com menos dificuldade, mas temos conseguido, até à data, conseguindo manter este objetivo, que é nos mantermos na Proliga. Importante também, e o Cláudio também é o coordenador nessa área, é a juventude e são jovens. A formação é o alicerce de alguns clubes e poderá ser o alicerce futuro. O Sampaense tem alguns jovens que vai puxando da formação. Essa é também preocupação do Cláudio, e conhecendo bem, e eu já sabendo que tem já muito mais atletas, já tem aqui muitos miúdos, que às vezes nós pensamos que é só os outros clubes que fazem formação. O Sampaense também este ano cresceu. Como é que está e como é que foi esta época? Como é que vê essa época? O Sampaense Basket, olha, eu como coordenador e toda a estrutura diretiva, nós olhamos para a formação como um ponto muito importante do clube. Primeiro porque o trabalhar com jovens e o crescer na formação é muito importante para nós. E como o Albino referiu, e já tivemos essa conversa, o Sampaense nestas duas últimas épocas tem tido um crescimento muito grande a nível de atletas. No ano passado, na época passada e esta época, já conseguimos atingir também esses requisitos todos que são necessários. Fomos considerados escola, recebemos o certificado de qualidade de escola de basquetebol portuguesa, e isso para nós também enche-nos de orgulho, porque não é só devido à quantidade de atletas que temos, é devido aos treinadores que também estão preparados e têm a sua formação para podermos atingir esse objetivo, e depois todos os torneios que conseguimos organizar e as participações que nós temos tido no mini-basket, e a ter os escalões todos de formação, neste caso no masculino. Depois, outra coisa que me deixa imensamente orgulhoso é, além do nosso mini-basket de estar com, e o nosso baby-basket, nós estamos com 8, 9 atletas no baby-basket, meninos e meninas dos 3 aos 5 anos, que é uma coisa incrível. Depois, o mini-basket, neste momento conseguimos participar em todos os convívios que existe no mini-basket, do escalão de sub-8, sub-10 e sub-12, já conseguimos ir com atletas só daquela idade, porque não precisamos chamar um sub-10 para ir aos sub-12, porque já temos atletas suficientes, e este ano temos estado a participar com a nossa equipa de sub-12 feminino, porque temos já à volta de 12 meninas a praticar basquetebol. Só ainda não participámos e não nos inscrevemos agora nesta fase, nesta fase das sub-14 femininas, por uma simples razão. Nós neste momento temos 2 atletas sub-14 femininas, depois temos 5, 6 sub-12. Quer dizer, a geração não é, são várias gerações, então criamos aqui algumas dificuldades. Por exemplo, as meninas com 7, 8 anos a jogarem com as de 13, 14 é uma diferença muito grande. Mas pronto, já temos, nesta fase já temos as meninas a treinar, as mais velhas a treinarem separados, a tentarem. No futuro, nunca se sabe se na próxima época conseguiremos ter uma equipa de sub-14 feminino, mas este ano já conseguimos, já somos convidados para torneios de clubes que trabalham mais no feminino, só para irmos com a nossa equipa de sub-12 feminino. E por isso nós olhamos para a formação, e enquanto eu for coordenador, pelo menos até ao final de junho, vou olhar, e agora com mais tempo, também não tendo a equipa sénior, vou estar mais atento à formação e a acompanhar, sempre acompanhei, mas agora com outra disponibilidade, e a formação é um ponto importantíssimo no clube e espero que continue a ser assim para o futuro, porque temos de ter os jovens, seja no basquete, seja no futebol, seja no hóquei, seja em que modalidade for, a praticar desporto e, acima de tudo, a divertirem-se. Pelo menos nos escalões de isso é o nosso lema aqui na formação. Mini basquete, sub-14, até os sub-16, a parte de formação, e nós olhamos muito para essa vertente de todos terem as suas oportunidades de jogar. Sabemos que pode haver nos sub-16, nos sub-18, já começa a olhar-se um bocadinho mais para a competição, mas até aí, até aos sub-14, o nosso objetivo é formar, aprender e os miúdos divertirem-se, os jovens divertirem-se, que acho que é muito importante. Depois, claro, a equipa sénior é muito importante neste trabalho, porque existe, nós já começamos a ter alguns jovens a fazer parte do plantel sénior. Não temos mais, porque infelizmente, pronto, eles também chegam ao 12º ano e vão estar para fora e é difícil eles continuarem no clube, com muita pena minha, porque acho que já começamos a ter alguns sub-18 a saírem para as faculdades com alguma qualidade e que podiam já começar a integrar o plantel sénior. Neste momento já acabámos a época com mais um jogador que foi agora nesta segunda fase, começou a treinar com a equipa sénior, mas que vai estar para fora. Eu já sei que ele é um bom aluno e vai estar para fora. Mas depois a formação, e outra coisa que é muito importante é, nos nossos jogos da equipa sénior, ter muitos atletas da nossa formação a assistirem aos jogos. Aqui com o Belenenses, no último jogo em casa, o pavilhão teve muito bem composto e foi um grande impacto também para nós, para a nossa vitória. E isso é o que nós pretendemos, é criar a equipa sénior e a formação tem que haver uma ligação, é um só. E os séniores têm que ser o exemplo para os jovens e os séniores têm que estar presentes nos jogos da formação e nos nossos convívios de mini-basket. Eu fazia questão de convocar os atletas séniores para apadrinharem os nossos convívios aqui e cada vez mais haver essa ligação e não, como se vê, infelizmente, em algumas situações, em que há ali uma distância entre a formação e os séniores. Agora, a formação está viva, com boa saúde, estamos a crescer, sabemos que não somos a principal modalidade a nível mundial, porque sabemos que é o futebol, mas estamos a crescer, estamos muito satisfeitos, sai-nos do corpo, como eu costumo dizer, são muitas horas, temos tido feito um bom trabalho de captação nas escolas, nos infantários, começámos este ano, virámos mais para os infantários, não só para as escolas, e isso, como coordenador, deixa-me satisfeito, e tendo conseguido manter a equipa sénior na Proliga, penso que faltam ainda alguns meses para acabar a época, mas vai ser mais uma época com sucesso e é isso que nós pretendemos. Mais duas perguntas para esta conversa, para fecharmos esta conversa, e a primeira dessas duas é a seguinte: toda a relação com a direção para uma época tranquila. Preciso também ter uma direção com alicerces e que também compreenda aquilo que é o objetivo e a capacidade do básquet. Houve essa sempre colaboração com toda a direção diretiva da sociedade e todos os órgãos que fazem parte desta casa para conseguir chegar a este ponto? Sim, e aproveito também para publicamente agradecer a toda a minha direção, primeiro pela confiança depositada no meu trabalho, não só na equipa sénior, mas também na formação. Depois, a liberdade e todo a parte esportiva que me foi encarregue por parte da direção e eles deixarem-me fazer esse trabalho e confiarem nesse trabalho, porque se eles não estivessem do meu lado a darem-me essa liberdade para eu tomar algumas decisões, como é óbvio, todas as decisões que eu tomo a nível desportivo serão transmitidas e sempre foram transmitidas à direção, porque eles é que têm que dar o aval, mas o poder decidir, por exemplo, ainda agora nesta fase, dividir aqui, fazer algumas alterações nos atletas que para o ano vão subir de escalão e já começámos a trabalhar essa parte, e eu depois apresentar à direção e eles concordarem, pronto, isso é muito importante. Depois, claro, é preciso ter uma estrutura. O Sampaense Basket já já envolve aqui atletas de formação e sénior à volta dos 100 atletas, quer dizer, isto já é, a logística do clube já é muito grande. A nossa formação já não está a jogar só o Campeonato Distrital de Coimbra, já tem deslocações com algumas distâncias mais longas, não é? Que envolve aqui muita coisa. Os séniores, então, é uma logística muito grande. E então ter elementos que da direção, e uma direção que está atenta e que apoia, sabemos que consoante a disponibilidade de cada um deles, uns têm um bocadinho mais disponibilidade do que outros, mas acho que toda a gente sabe qual é o papel que tem no clube e na estrutura e complementam-se. E muitas vezes, e nós temos atletas séniores, e há pouco falávamos um bocadinho isso em off, temos atletas séniores que dizem que passaram esta época e na época passada, épocas anteriores, que o Sampaense basca até uma família. E isso é bom ouvir isso, quem é de fora e que precisa também do seu conforto para poder fazer um bom trabalho, e isso é muito importante. E aquilo que eu acho que o Sampaense Basca tem que, em termos de formação, em termos de direção, ter cada vez mais os pais envolvidos no clube, nem que seja numa comissão de pais, acho que era importante para crescer e até para libertar um bocadinho o trabalho dos poucos diretores que são, porque cada vez há menos pessoas a quererem disponíveis, e nós compreendemos, uns por motivos profissionais, outros por motivos pessoais. E depois na equipa sénior, se calhar virarmos aqui para uma vertente um bocadinho a ser mais profissional, ter aqui sim a família que é importante, mas depois ter duas ou três pessoas, ou duas pessoas a poder olhar para uma vertente mais profissional e não tão familiar. Acho que isso era muito importante. Agora, esta direção, e aproveito também publicamente para dar os parabéns a todos, porque é um grupo de trabalho, é um grupo de amigos, acima de tudo. E de muitas amigas, porque também tem muitas mulheres que às vezes não cabem da cabeça um pouco ao treinador e aos jogadores, não é? Exigem muito. Não é fácil, não, mas é assim, acho que as mulheres, e acho que é muito importante, e o Sampaense Basket começa a ter algumas mulheres na direção e no grupo de apoio, como há outros clubes também que já começam, que no concelho e que eu tenho conhecimento, começam também a ter, e acho que isso é importante. Primeiro, pela igualdade de géneros, que tanto se luta, e porque tanto a mulher poderá estar num cargo diretivo como pode estar num homem. Depois, as mulheres têm uma sensibilidade diferente da nossa e por vezes veem coisas que nós não chegamos lá, e isso é muito importante. E depois, em termos de organização, as mulheres têm muito mais jeito, muito mais iniciativas para organizar, e nesse aspecto eu estou descansado. Às vezes, como coordenador, eu digo que gostaria de fazer alguma coisa e elas tratam disso. E acho que é importante, e acho que deve haver cada vez mais, e os atletas têm que respeitar as mulheres, e eu acho que respeitam, sinceramente. Não me tenha percebido nestas duas últimas épocas, e mais nesta que envolveu mais mulheres na direção, penso que houve sempre um respeito por parte dos atletas da equipa sénior, e é importante, e espero que continue, espero que estejam cada vez mais mulheres, e não só mulheres, envolvidas no clube, porque o clube está a crescer e a estrutura também tem que crescer. Para finalizar, eu, se lhe fizesse esta pergunta no dia do Olhanense, certamente teria uma resposta diferente. Passado 8 dias, já se consegue pensar um bocado mais, enfim, fazer estes balanços, mas é a altura de dizer, Cláudio, como é que pensa, embora ainda falte alguns meses para terminar, enfim, a época, como é que pensa a próxima época, se pensa de facto em manter-se aqui, se vai continuar a olhar para o basquetebol da mesma maneira e na formação, como é que vai ser, ou se já tem alguma ideia, ou se já foi abordado até, para, enfim, para outros caminhos. Pronto, realmente se a questão fosse feita logo a seguir ao jogo do Ginásio Olhanense, provavelmente eu ia dizer que neste momento estava out, porque foi uma época, como eu já referi anteriormente, muito desgastante, muito dura, e naquele momento, quando é o último jogo, a primeira coisa que nós pensamos é, pronto, chega, agora vamos ligar. E eu já passou uma semana e não me desliguei do basquete, porque nós viemos para cima no sábado passado, E depois estive cá 2 dias e voltei a ir para o Algarve para as festas do basquetebol, porque também tínhamos 3 atletas, e também aproveito para frisar isso, 3 atletas nas nossas seleções, na seleção distrital de Coimbra de sub-14 e sub-16, e também fiz questão de acompanhar, e também tinha alguns contactos lá em baixo com alguns agentes e com algumas pessoas ligadas a alguns clubes, e pronto, e também tínhamos já combinado, e por exemplo, uma das coisas que eu não sei se vou ter essa possibilidade desta época ou não, porque em termos de tempo não sei se também a minha vida profissional vai me permitir isso ou não, mas eu tive a possibilidade de estar numa reunião com o responsável da cantera, como eles dizem em Espanha, do Valencia Basket, que é um projeto que há uma parceria com uma empresa que ele tem, que é o Eurobasket, que trabalha na cantera, e pronto, houve ali um convite para eu poder estar numa Summers League só de atletas profissionais. Pronto, se calhar para este ano, até porque eu também vou ter aí um outro projeto em junho, também vou estar numa Summers League, que ainda não é a primeira vez que estou a falar disso, porque não queria falar nisso antes de acabar a época, e nem sequer publiquei nada nas minhas redes sociais. Pronto, mas nunca sabe, é sempre bom no futuro termos estes contactos, e são pessoas que vêm de outras realidades, e vi muito basquete lá em baixo nestes dias, mas também tive muitas conversas e com pessoas ligadas, não só em Portugal como noutros países, que é importante. Em termos futuros, primeiro também aproveito aqui para dizer, e quero dizê-lo aqui para os nossos ouvintes, o Cláudio Figueiredo já é treinador de Sampaense, já está ligado a Sampaense há muitos anos, e não está ligado nem ao poder, nem precisa de estar na linha da frente. O Cláudio gosta muito do Sampaense Basket, é um clube que comecei aqui como atleta aos 12 anos, vou fazer 45, por isso já são alguns anos de Sampaense Basket, com algumas passagens pelas seleções distritais e também por outros clubes, mas 30 anos da minha vida foi passado no Sampaense Basket, e como treinador também já são muitos anos, desde os escalões da formação como a nível sénior. Como muita gente me diz que toda a gente associa o Sampaense Basket, o Cláudio ao Sampaense Basket, sim. Isso vai ser um rótulo que nunca vai descolar. Sim, mas eu costumo dizer, as instituições ficam e as pessoas passam, até porque eu recebi, e vou dizê-lo aqui, já tive um contacto, e durante a época eu tive um contacto de uma equipa da Proliga, que na altura queria fazer uma mudança na equipa técnica, e eu não aceitei, porque não ia abandonar o projeto a meio da época, mas é assim, eu neste momento não penso muito nisso, até porque acho que é muito cedo, mas vamos supor, teria um convite de uma equipa, de um projeto, quer dizer, também me colocam aqui em alguma pressão de parece que tenho que ficar a obrigação ligada ao Sampaense Basket. Não tenho essa obrigação. O Sampaense Basket não tem essa obrigação de manter o Cláudio como técnico principal da equipa sénior. Se acho que tenho feito um bom trabalho, modéstia à parte, acho que tenho feito um bom trabalho, e isto é uma avaliação que eu faço, e acho que posso fazê-la do meu trabalho, mas também é um feedback que me é dado por pessoas de fora, não só diretores, pessoas desligadas à modalidade. Agora, ainda não se falou em nada, não, esta época acabou, a época do sénior acabou há uma semana e uns dias. A formação vai continuar, vou estar mais com mais tempo agora para a formação. Desta parte da direção ainda nem sequer houve qualquer abordagem. Também vai haver eleições em junho, enfim, não sei se é junho, se é julho, na direção do Sampaense Basket. Há muita coisa ainda para falar, há muita coisa para tratar. Aproveito também para quem quiser vir colaborar no Sampaense Basket, se aparecer alguma direção que esteja disponível e com outras ideias e outras pessoas, porque é assim, o objetivo, e penso que quem vier e quem estiver, é trabalhar em prol do clube, para o clube crescer e para cada vez termos mais atletas na formação e podemos manter este nível na equipa sénior. Agora, não sei, se o Albino, para finalizar e para também não alongar aqui muito mais, o Sampaense Basket diz muito, são muitos anos, acho que é um trabalho que tem sido feito com qualidade, Se gostava de atingir outros objetivos no São Benso Basket, claro que sim, tenho esses sonhos e penso que sou capaz de o fazer no futuro. Agora, exatamente, é uma realidade, não é fácil, já falámos disso anteriormente, mas pronto, vamos ver. Eu estou disponível para conversar com a direção quando a direção assim o entender e depois iremos tomar alguma decisão. Cláudio, gostei imenso desta conversa. Foi uma conversa quase de café, com o micro no meio. Naturalmente, uma conversa que mostra um bocado o esforço e o trabalho feito ao longo da época, as dificuldades, porque é mesmo assim. Também da aposta na formação, que é sempre um dos grandes alicerces do clube, e a visão sobre aquilo que as direções fazem e ajudam, e um futuro que, naturalmente, nos próximos dias, nos próximos tempos, ainda falta, serão decisivos. Só tenho a agradecer, de facto, desejar as maiores felicidades e esse trabalho excelente na seleção, com as seleções. São jogos miúdos, levá-los às seleções e na formação que acho que é o principal, são os alicerces futuros deste clube. Obrigado por este bocado e por esta conversa que já não tínhamos há muito tempo. Obrigado, Albino, obrigado mais uma vez pelo convite e sim, foi uma conversa muito boa e estou sempre disponível para colaborar com a Rádio Boa Nova e com o Albino e é sempre um gosto imenso. Obrigado. Obrigado.